Azul 6908, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1895, azul 6908, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, azul 6908, final de 7 milhas. 908, ciente, portaria checada, pista molhada. Ciente. Azul 2713, descend 2000 feet, 281014, clear LS final approach, depois pega chama para aí. 4 milhas, o azul 6908. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 052. Sente autorizado pouso, pistão no 1 no 0, azul 6908. Sir, there is already an aircraft on gate 11, sir. Bravo, Portugal, 0-2-0, gate 1-1, ready to push and start. 1-10-11, clear for push and start, Portugal 0-2-0, call me ready for taxi, sir. Clear to push and start on 1-10-11, and we'll call it back ready for taxi, Portugal 0-2-0. Please just confirm, it's American Airlines 238, is that right? American 230. 230, you're clear to tow your aircraft by apron 3. And call me ready to enter apron 1, American 230. Okay, advise for entering apron 1, American 230. Azul 4062, qualquer dente, descente para level 050, cleared Mario Arrival. Mario Arrival, clear level 050, azul 4062.

Okay, clear taxi via main apron and India to holding point, runway 10, QNH 1014, and when in holding point and ready, tower 118, decimal line of flight in Portugal, 020. 6-2, after deviation, fly direct to Tuna, descend 2,000 feet, QNH 1013, clear, LS final approach, Port Salishan Clyde. After deviation, direct to Tuna, descend 2,000 feet. 1013, I call you when established. Boa noite, meu autorizado Lima, tempo de transferência. Lima, tempo zero, boa noite. Saída PUCA, transição ZIPAR. Controle 120.8, transponder 5503, bônus 098. Autorizado Natal, nível 370, vai na uppers do voo 10, decola da 10, curva esquerda, PUCA, transição de par, controle 1208, transponder 5503, é o voo 1098. 5503, protegimento correto, voo 1098, portão 2, chame pronto para o push para questionamento. Bora. Copy 230, maintain position at apron 3, sir. Stand by to enter apron 1. Maintain position, American 230. Salvador, over. Ground, Azusa 713. Azusa 713, you clear taxi via Alpha and Kilo to apron 3. And seek the marshal in that apron, sir. Alpha Kilo Apron 3, 2713. Solo voo 1170, puxa bem acionamento, voo 10. Isso, agora, senhor? Isso, vou puxar agora. Gente, livre, chame táxi 1170. Autorizado, chamarei o 1170. American 230, you're going to keep your position there for approximately some more 6 minutes, sir. Maintain position, American 230. Decolado aos 4,5, controle 208. 208, 8,5. Controle Salvador, boa noite, voo 1868. Voo 1868, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 230, saída PUCA. Na PUCA 230, boa noite. Line up and maintain runway 10. Clear for line up and maintain runway 10 in Portugal 020. 0020, wind 110 degrees, 04 knots, clear the takeoff for 10. Clear for the takeoff for 10, approach 0020. Oceanair 6258, boa noite, essa é a identificação. Voo direto Duna, desça para 3.000 pés, o ajuste no 013. 3.000 Duna, no 013, 6258. Contact, o voo 1170, 181 a bordo, a autonomia de 4 horas e 15, alterna Recife. Do voo 1170, táxi aprovado via parte Índia, deu ponto de espera pistão 0, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1198.95, o 1170 tem um bom voo. Legal, táxi via parte Índia, ponto de espera, torre 1198.95, e agora está ajuste padrão. Obrigado, boa noite aí e até a próxima. Boa noite. Enquadração com a equipe de solo, foi autorizado passar a cauda 137 da companhia em direção ponto de espera pistão 0. Assim que o mesmo liberar o pátio principal, 100.000 puxa acionamento no 2, chame pronto para o táxi, gol no 098. Apoio, esperando da companhia de solo, pátio autorizado, gol no 098. Dan 3891, na sua identificação, desça para 4.000 pés, o ajuste no 013, autorizado a chegada a bordo. Rene White, report inside. Call you inside. Do you have any ceiling or visibility information? 350 um pouco de parte, a Portugal é 020. Ceiling 300, correction, 700 feet. Ok, thank you. Is it raining now? Negative. Thank you. Contentors, you're clear to enter the main apron and clear to continue your tow until 10:11, sir. And call me when you're finished your towing. Okay, clear to enter apron 1 and proceed to gate 1-1 and we'll advise when we're parked at gate 1-1. Back to 230. 1-7-0, boa noite, mantenha a ponte para guardar. Madeirão, ponte espera da 1-0, gol no 1-7-0. 1868, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 6-8. Após o desvio, vou direto do Uno, chama 6258. Após o Adona, 6258. Victor, report show 020, request right deviation to avoid weather. Portugal 020, roger, confirm heading. Excellent. 085. Roger. Uno 170, autorizado Lima, tempo de transição. A linha e mantém na 10, voo 170. Tower 0406. We have the running sign 100 above Cayman. Deviation direct to Zipa, report show 020. 4062, lead by right from ground 21S11, on the ground at 55. Roger, climber 121, that's the one that I have an answer, 4062. 3, Liberty Trade on a 0, 6258. Controle Salvador, boa noite, Oceania 6212, identificação. Oceania 6212, boa noite, a sua identificação, autorizando chegada a mar e desça para nível de voo 050. Identificado, descendo ao 050 na mar, Oceania 6212. Espera para o turno 0, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 198, decimal 95-10098, tem um bom voo. Taxa à direita, até o ponto de espera do 0, manda lá 10895, ajuste padrão. Obrigado, boa noite. 10 na verde. Ground, boa noite, 4062, running skated, Sierra Alpha. 4062, you clear taxi via Alpha Kilo to apron 3 and seek the marshal in that apron 04062. Roger, Sierra, clear taxi via Alpha Kilo to apron 3 and we are looking for the marshal 04062. Roger. Torre Salvador, boa noite, voo no 098, ponto espera da 10. No 098, a linha mantém no 0. A linha mantém no 0, voo no 098. Chané 6212, negativo, número 3 na aproximação. Controle Salvador, boa noite, gol 1170, passando 1500 na Pucas de Barra. Gol 1170, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 370, saída Puca. 370 Puca, 1170. É Portugal 020 com Recife Center, 125 com 5 e Soneto 1685. 125 for 5 e Soneto 1685, Portugal 020. 1685, é Portugal 020, boa noite. Western 685 in Portugal, 0-0. O 1098, vento calmo, autorizado a colapso no 0. Decolagem no 0, agora 098. Controle voo no 170, da licença desde a esquerda na magnética 025 por mais 40 milhas. O gol 1170, centro desde o. Autorizado 1170. Decolado aos 00, controle da 0-8. 208, gol 2098. Controle Salvador, gol 2098. Gol 1098, contato radar, suba para nível de voo 370, saída PUCA. 370 PUCA, gol 2098. Gol 1170, suba restrito, nível de voo 350, após o desvio, voa direto Zipar. Restrito ao 350, após o desvio, Zipar, gol 1170. SAM 3891, desça para 3000 pés, o ajuste 1013. 3000, 1013, 3891. Oxenéia 6212, desça para 4000 pés. Já 4000, estabilizada, creio na 06258. Oxené 6258, chame a torre 11895. 1895, 6258. Oxené 6212, possibilidade de extensão para 4000. Autorizado, Oxené 6212. Extensão, autorizado 4000, Oxené 6212. Então, 3891, desça para 2000 pés, o ajuste no 013, autorizada, final linha sexo e responsabilizado. 2000 com 1013, reportará estabilizado, tá 3891. Gol 1170, suba restrito por 350, chame o centro restrito, frequência 12545, alterne 12685. 2545, 2085, restrito ao 350, 1170, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, Xenai 6258, uma milha e meia do Altermark. 258, continua a aproximação, reporta visual campo, pista molhada, teste de mais de 400 pés, unidade de 5000. Gente, só confirma o vento com 6258, senhor? Gente, calma. Gente, 6258. É, 6212. Autorizado 3000 pés, no Xenai 6212. Isso, né, meu Deus, meu Deus. Pode ser lá de uma pro 040 para entrar com uma ação? Autorizado, Xenia 6212. Gente, informa que nessa proa tem condições de interceptar o ILS. Sim. Voo 1098, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. Voo 1098, 2545, confirma. 12545, alterne 12685. 2545, 2085, voo 1098. Oxené 6212, desça para 2000 pés, o ajuste no 013, na proa intercepta o localizador, responsabilizado. 2000 pés, ajustado, interceptar o localizador, pistão no 0, Oxené 6212. Voo 1972, boa noite, a sua identificação, autorizado de chegada à mar e desça para nível de voo 050. Voo 0950, às 2h02, precisa manter a proa 0502 para estar na informação. Após o desvio, voo ITAP, voo 1972. Após o desvio, ITAP, voo 1972. Então, 3891, Passaduna, complete final LS, chame a torre, 11895. 285, 3891, está preso. Seu solo, 200, mal 1. Direito, 21, 62, 58. Salvador, Bolsa, 3891, passando em 20 a Serra, baixada travada. 3891, boa noite, pistão molhada, é ponta visual com a mesma. O Kinega 1013, a última aeronave estou em torno de 500 pés. Sim, está 3891. 258, Libro, na porta. Boa noite, eu sou o número 258, autorizando o táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 56258, liberdade. 12-12 é o número 2, número de observação externa. Visto se encontra uma olhada, é a porta visual, campo. Confirmar para autorizar direto, será na 2-1-2. Primo, autorizado para uma aproximação e para uma hora que está ali. 62-12. Voo 11972, aciona a dedicação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050. Chegada à mar e desça 050. A foto, até a proa, tem uma formação à direita, entre o favor e mar. Após o desvio, autorizado ITAP, o voo 11972. Voo 972, já está voando, sabe? Thank you. 3891, solo, aos 10, direita, solo 2.1. 3-1, obrigado. Falta 3291, retorna para o Porto. Portão 02. Alfa Juliette 02. 212, Janela autorizado pouso 28, fugindo pista 10, 280 graus 039. Ele pouso pista 10, Janela 292. Dois oito zero graus 03 mais. Câmbio 212, solo aos 13, direita, solo 2.1. Ao livrar, direita, 2.1, 2.1. Gol 1972, desça para 2.000 pés, o ajuste no 013, autorizada com a LSX-Ui, responsabilizada. Desce para 2.000, autorizado, X-Ray, fala responsabilizado, 172. Gol 1172, desça para 3.000 pés, o ajuste no 013. Afirmo, Janela 6212, bom dia, autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Janela autorizador, está efetuando mais um desvio para o 055, pode ser nessa próxima do autorizador? Voo 1172, sim, autorizado. Obrigado, nosso agente. Voo 1972, chame a torre 1182, 9 e 5. Cortará a quadra visual, não sei. Baixou, travou o visual. 972, autorizado pouso, pista 10, 2270 graus, 079. Autorizado pouso, voo 972. 172, solo aos 22, direita solo 21, décima 1. Direita 21, décima 1, 32. Paulo Salvador, boa noite, boa noite, 972. Boa noite, voo 972. Táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, 9272. Voo 1172, chame a torre 1185. 1185, boa noite. Bom. Controle, retorno em Salvador, voo 1172. Passou, Duna. Estabilizado. Voo 1172, reporta visual campo, pista se for trabalhar. Pista molhada, sim, reporta a visual. Zero grau, 049, autorizado pouso, pista 1-0. TV pouso 1-0, gol 1-1-7-2. 29, direita Sono 21, décima 1. 21, 1, obrigado. Nuno 72, boa, autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Nuno 72, reautorizado, senhor. Taxi lento via Alfa, chame para ingresso Taxi Juliette. O seu portão continua ocupado ainda. Alfa, Juliette, aguardando. Salvador, bom dia, o Mike Alfa Echo. Mike Alfa Echo, bom dia, prossiga. Autorização, reboque da posição 9 para remota 12. Perdão, Mike Alfa Echo, poderia repetir? Autorização de reboque da posição 9 para remota 12. Que está no portão 9, autorizado, senhor. Reboque até a remota do pátio principal, mantendo a escuta constante, chame ao término Mike Alfa Echo. Positivo na sua escuta, muito obrigado. Do 172, o seu portão está sendo liberado agora, senhor. Reboque da TAM até a remota do pátio principal. Por gentileza, ingresse na Juliette até através do 62. Vai ingressar através do 62 agora, voo 172.